São Pedro! Sejam todos bem-vindos a mais um... Bora começar o show! O que iremos lhe apresentar agora é algo que irá fazer seu coração bater mais forte. Algo que irá fazer sua adrenalina subir. Ele chega para dar mais emoção à sua festa. O jovem DJ Juninho Chodosa, com performances exclusivas, mixando só as balas do momento. Bora pro show! Balas do momento. Como o melhor DJ da atualidade. Chegando para abalar todas as estruturas do seu corpo. Com um mirabolante repertório. Inovando e ditando as tendências do mundo dos DJs. Vamos nessa, Juninho. Toma! Pra balançar. Só se for agora, São Pedro! Esse é o DJ Juninho! O DJ que por onde passa ele arrasta a multidão! É o DJ Juninho Chodazão! Bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Só quem tá feliz, só quem tá feliz. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. E bora na batida, e bora na batida. E bora começando, e bora começando, começando, começando, começando, começando. Um, dois, três. Bora liberando. Começando. Toda minha equipe também faz fumaça também aqui com a gente. Olha os meus mal ouvidos. E eu vou no rei, vocês vão no rei. Eu vou no rei, vocês vão no rei. Bora liberando. Joga a mão. O bagulho endoidou. Nossa amiga também, Tayane. Maíla, Graciele também, Rayane, tá todo mundo aqui. Pega, aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12. Fala, Alisson! Ele, nosso amigo Anderson, também da minha produção. Produção do Ciclone. Sim! Alô, pessoal, tô ostentando. Clone! Pensando, ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Ha! Hoje tem coquinho dourado na voz. Pega chantão de pressão, curto no comando, sem depressão. O whisky pro ele, botei siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado. Nosso parceiro Flavinho também, nos mal-ouvidos. Mandou avisar, Betinho Playboy. Sandercinho também. Ai, DJ Neori, pode e DJ Gai, aqui com a gente também. Valeu, garoto. Empresária mandou avisar. Olha, Cleo, mandou mandou avisar. Aí, DJ, pode aumentar. E aí, Jorinho? Aí, DJ, pode aumentar. Manda ver! Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Agora! Fala nosso amigo Robertinho, Robertinho das fronteiras. Viu? Nosso parceiro Viu das Terras junto com nosso parceiro DJ Siqueira do São Pedro, pode crer, Siqueirinha. Rafael, Luke, nosso parceiro vai também, o Andrezinho da família Faz Fumaça. Eles estão aqui. Quem tá por aqui na retaguarda, minha esposa Josi por aqui com a gente, só na manhã do Arária. Começando. Eu fico triste quando eu vejo elas brigando. É, do boladão parar até do parar. Tão me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi namorar. E aí, Jorinho? Manda ver! Não bate de frente, que ninguém pode com a gente. Não bate de frente, que ninguém pode com a gente. E não bate de frente, que ninguém pode com a gente. Não bate de frente, que ninguém pode. Por quê? Não bate de frente, que ninguém pode com a gente. Fala, Juninho de Curuçá! Juninho Chodozão e Afonso! Sai da frente que a gente vai passando, a galera reunida aí doidando. Sai da frente que a gente vai passando, a galera reunida aí doidando. E o negão cabuloso vai tocar, todo mundo vai dançar, vamos nessa bagaceira. Fala, DJ Amaral também, saudade! E o top DJ, Erivelto também, do barzinho da saudade, né, garoto? Tá todo mundo aqui curtindo o som do ciclone. Ciclone! E deixa na batida, e deixa na batida. Deixa eu começar a fazer uma pergunta pra galera aqui, Juninho. Me falaram que aqui no São Pedro tem mais remixa do que Paissandu, é verdade? Cadê a galera do Clube do Remo aí, ó? Peraí, quem bota fé que o Remo vai subir esse ano, bota a mãozinha pra cima. Galera do Leão, galera do Leão, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão. E canta, assim, assim, assim, assim, assim. Remo! Remo! Tá bonito, tá bonito, tá bonito! E cadê a galera do Paissandu? Joga a mãozinha, mãozinha lá pro céu, mãozinha lá pro céu. E bate na palma da mão, na palma da mão. E canta assim, assim, assim, assim, assim, assim. Uma lista branca, outra lista azul. Uma lista branca, outra lista azul. E quem vai até meia-noite com o Juninho dá um grito. E deixa na batida, e deixa na batida. Um, dois, um, dois, um, dois, três, já. Só quem é bandida vai fazer o caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Caqueado do Juninho, caqueado do Juninho, caqueado do Juninho. De Curuçá e o Xodózão. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque tu é DJ e tá tocando só as balas. Ei, bandida, sossega essa periquita. Ei, bandida, sossega essa periquita. Pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode ver um DJ. Nosso parceiro Augusto também. Na fita. Bandida, sossega essa periquita. O PSC também aqui com a gente também. O Marilson. Nosso parceiro João também. Da Azor. Da facção SOS. Maravilha, facção. Tá todo mundo aqui com a gente. Desde ontem. Alô para Tainá. Alô para Daniel. Daniele, alô para Gabi, alô para Michele, alô para Fernanda, alô para Marcele, alô para Bianca e alô para Kelly, alô para Luana, alô para Gislaine, alô para Daninha, alô para Helene, alô para Thaís, alô para Heloise, alô para Valéria. Eu deixo desse jeito, eu deixo desse jeito, eu deixo desse jeito, galera do São Pedro! Tá, e deixando a batida, vai deixando na batida, as mulheres vão fazer assim, ó. Eu quero que as mulheres façam o gingado. O gingado. No gingado, no gingado. Agora, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro Juninho, rebola pro Juninho, pro Xodózão, pro Juninho locutor. E os homens vão no gingado bacana. Os homens vão no gingado, no gingado, no gingado, no gingado. Um, dois, um, dois, três, já. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Explode! Acende! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Tá bonito! Pega fogo, São Pedro! Gente, a minha facção também é SOS desde ontem com a gente. Nossa família faz fumaça já por aqui com a gente. Os mal-ouvidos também. Eita, galera que vem de Belém do Pará também, de caravana. Galera de Curuçá, olha a minha galera também lá da cidade de modelo de Castanhal. Tá todo mundo aqui. Fala, meu parceiro Afonso. Bora detonando, bora detonando, bora detonando, detonando, detonando. Um, dois, três, já. Camilo só voltou, é o poderoso Rubi. Camilo só voltou, é o poderoso Rubi. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Camilo só voltou, é o poderoso poderoso Ruby. Na vida só voltou, é o poderoso Ruby. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Vem curtir com a nave, vem pra cá. Aquecendo São Pedro! Pra cima, Ciclone! Ciclone! É final de semana, hoje eu vou sair curtir com a minha alucinada. Vou curtir é o Ruby. Passageiros da nave já chegou e dando show. Isso já tu sabe que Ruby é meu amor. Olha só, Afonso, se prepara, viu, garoto? Cara da tela, dia 9 e 10 de setembro, Festival do Camarão. Eu sou da Marambaia, faz, faz, casa, pedra e moçada. É o todo poderoso que chegou pra agitar. E aí, DJ, já vamos decolar. Já curtiram a espaçonave, já dançaram no portal. Sou mais de 5 anos de sucesso na moral. Passageiros da nave, tá fazendo a construção. Se é bem no céu, é rompe no coração. Eu quero ver endoidar tudo, cabeção. Eita, meu Deus do céu! Olha detonando! Bora, meu ciclone! Bora, meu ciclone! Bora, meu ciclone! Ciclone! Quem sabe essa aqui? Canta bem alto! Pega o meu DJ, tá detonando, balançando. Tô aqui com esse molequinho, filho do finado do DJ Quinho. Cara que comandou também o som do Intersom em Curuçá. Tá aqui do meu lado e já vai começar a ser treinado pra assumir a empresa Ciclone com a gente, viu, Juninho? Tudo bacana, Juninho. Isso é uma coisa muito importante, viu, Juninho? Que a gente, sem dúvida alguma, a gente se espelha nos nossos pais, como sempre aí. Eu tenho, sem dúvida alguma, com certeza, que o Quinho é um cara que eu não conheci, mas, viu, Juninho? Eu ouvi muito bem falar dele, um cara, um bom profissional, e que eu só tenho que agradecer aí pra esse cara que fez uma história e que teve nome aí no Interson. Obrigado aí, você que é filho aí do parceiro finado Quinho, obrigado, que o Papai do Céu tenha ele em bom lugar, e você vai seguir esse aí mandamento. Obrigado mesmo, seja bem-vindo. Você tá em casa, você tá onde? Pra cima, Ciclone! Ciclone! Então, São Pedro, manda detonando na marcante pra galera recordar! Tchau! Belo dia no Brasil, Brasil. Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão.

DJ Edilson e Edielson. Sou na galera, agora vai detonar. Vou dar um giro, Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. Passeando pelo bairro da Olha só, Juninho, amanhã vai ter o Caipirão, papai! Sabe onde é, Juninho? Lá no barzinho da saudade. Eu vou até ficar pra amanhã pra essa resenha, viu? Eu vou atrás, eu não sou Príncipe Negro. Não interessa em que bairro vai tocar. Se for o sul, bora detonando, bora detonando, bora detonando. Pra cima, Ciclone! Ciclone! Ele é conhecido no Brasil e no Pará. Vamos ver certinho que a galera quer dançar. Ele que faz as paredes tremecer. Agita a galera, vamos dinho, manda ver. O show do Foco e Som, quem comanda é você. DM, nosso parceiro Maico também, lá de Nazaré. Ele tá por aqui com a gente também, viu, Maico? Um abração pra você, seja bem-vindo. Você tá em casa, você tá no som que você gosta, garoto! Ciclone! Então, bora relembrar desse jeito, maninho! É o intenso, e agora vai tocar. Fazer você dançar, balançar. Aí, Jurídio. É o intenso, arrebentão de Curuçá, que pra você se balançar, agitar a noite inteira. É o intenso. O arrebentão. Relembrando. É o intenso. Eita, tempo bom. Ei, baby, venha conhecer esse som que vai seu corpo estremecer. Venha pra cá, vem logo balançar, e a festa agora já vai começar. Com intenção, o negócio é muito bom, manda bom livre, manda o som, é de levantar poeira. Com intenção, o negócio é muito bom, manda bom livre, manda o som, Juninho, é de levantar aqui. Diguinho agita, ele que comanda, faz a melhor mixagem do Pará. Diguinho agita, ele que comanda, faz a melhor mixagem do Pará. É o intenção. Essa aí, Vigilinho, vai especialmente no filho do nosso finado Quirinho. Essa é pra você, garoto! Com intenção, o negócio é muito bom, manda bom livre, manda o som, é de levantar poeira. Com intenção, o negócio é muito bom, manda bom livre, manda o som, é de levantar poeira. Diguinho agita, ele que comanda, faz a melhor mixagem do Pará. Diguinho agita, ele que comanda, faz a melhor mixagem do Pará. É o intenção. Se prepara na piranga. É o intenção. Sábado é nossa vez, estamos chegando. Sábado, domingo era piranga. É o intenção. 9 e 10 de setembro, Festival do Caranguejo lá em Caratateu. Vai ser tudo nosso, viu, Juninho? Cruza que pra você se balançar, agitar a noite inteira. Esse é o DJ da galera. O DJ que por onde passa ele arrasta a multidão. É o DJ Juninho Chabazão. Então bora dançar um pouco desse jeito aqui pra galera de São Pedro. Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Tá na hora de pegar o periquitinho. Já vai puxar pro meio do salão. E dançar bem gostoso. Tocando, a noiva do lado, coração acelerado, aliança chegou. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima aí, ó. Quem tá gostando, dá um grito. Tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora o cálice pra sempre. Sabe por quê, Juninho? Pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com quem me olhando. Ainda bem que aí na cama com o celular tocando. Um, dois, três, já. Sonhei que tava me casando e aconteceu. Por quê? Pela vida de casa, é boa, só perto pra te solter. Vida de casa, é boa, é isso. Sonhei que tava me casando e parceiro Eric também. O Eric, nosso parceiro Pedro. Eles estão aqui com a gente também. Valeu, um abração. E tem alguém com essa união aqui presente. Fale agora o cálice pra sempre. Eu olhei pra trás. E meus amores antigos com pena me olhando. Alô, DJ Juninho! Arregaça aí, meu irmão! Me acordei de ser pena de casa, levou a sua peste pra te saber. Jonas Lira tinha morrido. Paola, Josi, bora dançar, Josi! Olha o sobrado na capa. Pena de casa, levou a sua peste pra te saber. Lúcio! Bora tocar mais uma pra galera. Você partiu meu, mas meu amor não. Olha minha galera também. A GDC também tá aqui com a gente. Obrigado com muito carinho. Olha a galera do Ciclone. Alô, galera do Ciclone Digital. Você partiu meu, ai, ai, ai, meu coração, mas meu amor não se encaixa. E agora vai sobrar então um pedacinho pra carecer. E se eu não guardo nem dinheiro que tira guardando, você vacilou primeiro. Nosso caso acabou. E se lá fosse eu fui caso, quando passei eu sou meu. Tô na vida de solteiro. Chega a mão pra cima e diga aí, diga aí. E agora? Bora dançar o somzão do forró. Sobrando uma capa. Para as Brita. Agora vai sobrar então. Mauro, né? Mauro Cordeiro, com um pedacinho pra cada esquina. Ou só um pedaço. É simplesmente as melhores. Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada. E joga a mãozinha pra cima. Tá vendo nada. Joga a mão e faz. Faz o sinal. Digital! Deixando faz o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile quando terminar eu pego. E quando terminar eu pego. E quando terminar eu pego, pego, pego. Olha que eu... Nossa amiga Sami, a Lana Digital, tá por aqui com a gente nessa vida de ontem também. Obrigado pelo carinho. Ela está aqui. Alô, galera do Ciclone Digital. Jonas Lira, ô Miguel, ô Miguel, a Miguel, sentando o macapá, faz o sinalzinho da amizade. Eu só não tô dentro do carro com o vidro todo fechado, você só relando em mim no chão, todo liçado, porra, faz o que eu faço, nós dois fazemos um sexo. Vou te levar pro vale quando terminar eu pego, pego, pego, terminar eu pego, pego, pego. Quando terminar eu pego, pego, pego, pego, pego. Quando terminar eu pego. Bora dançar! Dança fica louca quando bebe, bebe. Olha o nosso amigo Rodrigo também, ele toda a comitiva também. Tá na área frontal do Ciclone, pode crer, garoto! Toma, só gostosa, toma, toma. Eu disse toma, só gostosa, vai, toma! Chicladinho. Fala, Felipe! Alô, DJ Juninho, show do céu! Essa fora envolvente que mexe com a mente. Que tá presente, as ovinhas salientes. Que colocou nesse jogo presente. Essa fora envolvente que mexe com a mente. Ai, essa é sim, covarde! Vai com o bumbum, vai com o bumbum. Mexe o bumbum, vai com o bumbum. Vai com o joga na pegada, porra! Vai, vai, vai! meu parceiro Mateuzinho também. Fala Max, nosso parceiro Ramon também. A DJ Neuri, Sandezinho também, dos Maluvidos. E nosso parceiro Vertinho, pode escrever o garoto. Todo mundo aqui com a gente, valeu garoto! Vem com o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum, vai com o bumbum, vai com o bumbum, mexe o bumbum, olha aqui, vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum. Alô, DJ Juninho Chamazão. Esse é o maior sucesso dos DJs do Pará. DJ Juninho Chodazão, o ícone em fazer você usar. Onde foi parar o seu juízo? Só pra quem tá apaixonado aí, ó. 4 da manhã. Pra quem tá apaixonado. Domingo é o síndico, será que... Canta bem alto. Moça gritar baixinho. Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos. E que era pra ser escondido, já não... Chama acordar esse prédio. Thaís Aleves também. E a nossa amiga Sami Souza. Endoidando tudo. Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Alô, meu amigo Tony do carro. O seu carro tá lá e o meu tá lá faz tempo também. Jairzinho CDs. Deixa que diga, que deixa que fala. Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos. E o que era pra ser escondido já não é mais. É não! Já. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles... Obrigado, meu agrado, São Pedro! Se faz amor. Mais uma vez, superlotando a sede do Nossa Senhora! Fecha na derrubação do macho. Ontem foi sucesso total. E hoje é a segunda parte do nosso show, viu, Juninho? Não tá deixando a desejar, garoto. Cortar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos cortar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Você trabalha do jeito, eu trabalho de outro. E assim não vai trabalhar. Vem a festa da árvore, menino. Bora dançar desse jeito que tá gostoso. Tá maravilhoso, neguinho. Só entra quem sobe. E aí, Juninho? Oba! Manda ver! Só se for agora, meu parceiro. Ó, oh, chegou a hora do cara pegar a primeira dama. O parceiro pegar o periquitinho e fazer assim pra ela. Vem cá pro meio do salão. Vem cá dançar essa aqui que é boa demais. Banda 007. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe. Vou aceitar essas flores que você mandou. Não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramei por você. Flores não sabem andar, flores não sabem chorar. Só, Juninho. Amanhã vai ter aquela resenha bacana. Vai rolar o caipirão lá no bar do Vazinho da Saudade. Brevemente vai ter só uma coluna do Ciclone. Vou acertar tudinho aí pra gente fazer uma resenha bacana. Banda 007. Todos

Ciclone, o furacão da galera. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tem vontade. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus, já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu, vou embora para sempre. Quem sabe canta! São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis. Ciclone digital, uma pressão. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Aqui é Maldinho, tem Juninho de Curuçá pra detonar muito som pra galera. Até porque a nossa festa vai até meia-noite, então, portanto, tem muita coisa boa pra rolar pra galera, viu, Juninho? Bora dançando! Um, dois, três, três. Alô, DJ Juninho, show do Zé! Sabe, eu já me decidi, estou sem medo de errar. Sem planos tão perfeitos, vou te fazer feliz. Quando peço pra você beber, ficar, é saudade sim. Sabe, eu não quero mais te dividir. Quero casar, ter filhos e pra sempre ficar. Enquanto esse cara só quer te enganar. Se um cara como eu não merece sua confiança, então esqueça tudo que vivemos. Da mais, o louco do Mix. E me dou uma rosa apenas, ele me dá um buquê, uma joia. Flavinho, dos Maluvinos também, nosso parceiro, por aqui com a gente, DJ Melny, nosso parceiro Sonezinho também tá aqui com a gente. Ali toda a galera, eles estão aqui. No final das contas, ele te toda hora, porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto por você. Fala, Rodrigo! Não esquento bem, pois sei que vou te faltar. E voltarás para mim. É Ciclone, o furacão da galera. Para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente, o teu calor. O teu calor. Alô, Josiane! A Josi por aqui, minha esposa. Sempre acompanhando o som que ela dá valor. Ciclone Digital. Foi embora. Haja coração pra suportar tanta

vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Se você tiver um outro alguém, eu terei vontade de morrer. Peço por favor, fala. Vai, Juninho! Um abraço, amiga, tudo bem? Thaís Neves, um abraço, teu carinho. Volta e vem viver pra mim. Ai! Como eu vivo por ti, eu te amo tanto. Ai! Volta, vem me fazer cantar. Hoje eu só sei chorar este meu pranto. Ai! O novo ciclone é o verdadeiro vendaval, maninha. A calcinha da bicha tava apertadinha, voou. Digital. Digital. Digital. Digital. Digital. Digital. Tal, tal. Viva esperar em vão alguém. Digital. Digital. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Alessandro Sampaio, o bigodinho do amor, tá na área, bora o bigodinho. E aí, Bruno? Nas noites caladas, ainda amada, flor alada, além do tempo, além do vento, meu pensamento conduzindo a voz do não. Minha poesia se perdeu. Savage Afonso. Só estou na ação de um boy. Muito amor e carinho. Irmão, pelo amor de Deus. Ainda fala assim, Samir. Ela dá pra doer, dá, dá. E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Ai, meu Deus do céu! Dá pra doer, dá pra doer. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. Um beijão bem grandão. O meu calor, vou dar todinho. Calma que já só tem o bingo. A galera tá dançando, curtindo. Saudade bacana, já só tem bingo. É só dela, só pra ela. Só pra ela, é só dela, é só dela. Ô mulher, chora. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento, em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontra. Siga aí, ó! Libera pra mim que hoje eu tô afim, viu? Libera, libera pra mim. Libera que eu Mas assim, Africa, o que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita? Mas assim, Africa. Olha aqui, que chegou, Afonso. O homem da pílula azul, meu irmão, pelo amor de Deus. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. É que você quer dizer, sendo que é tão bonita. Mas assim, Africa. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonito? Olha a saudade da moral! Eu cheguei à conclusão. Com o quê? Que seu malvado coração não me ama. Olha, Afonso, quando ela fala... Só é da boca pra fora e você diz que me adora. Não quero mais viver assim. Pra que tentar me iludir com esse amor? Eu sei que você nunca me amou. Oh, diga, diga que é verdade, que só por piedade Nossa, Juninho também com a gente. Meu parceiro Bigodinho 3D. Tá de boa, eles, primeira dama com a gente. Tá curtindo de montão. Eu sei. E a nossa loura digital, irmão. Lá vai de novo, Afonso. Meu irmão, eu te convido. Não adianta mais tentar. Já me cansei de ser enganado. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se essa amar. Sequência aí do nosso amigo Amaral. Não demore tanto. Ele dá o maior valor, Basinho da saudade. Sozinho vou chorar. Ai, meu Deus do céu. Tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Vai, que será que tem dentro dessa bolsa? E não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar. Até aí, Xodãozão, cadê você, Xodãozão? Após essa, teu bingo. Ha Fala, garoto. Fala, garoto. E tudo, enfim, foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Nosso Guinho Chodozão. Eu aprendi a ser só de você. Fala, garoto. Não demore tanto. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. Bora, Samira. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Fala, garoto. Fala, garoto. Fala, garoto. Corta pra mim. Tu tá curtindo o Ciclone Digital, né? Dá trabalho pra fazer, meu filho. E...